Nesta fotografia em preto e branco, Sebastião Salgado conduz nosso olhar a um dos momentos mais extremos do cotidiano no garimpo de Serra Pelada. A imagem é tomada de um ângulo elevado e oblíquo, revelando o precipício escavado pela ação de milhares de mãos e pés humanos. O que vemos é um fluxo contínuo de corpos que sobem e descem por escadas improvisadas, talhadas na terra viva. No lado esquerdo, dezenas de garimpeiros descansam ou esperam sentados na borda do abismo. Alguns conversam, outros apenas observam, todos cobertos de barro, com os rostos marcados pela exaustão. Ao centro e à direita, o que se vê é quase um delírio visual, uma parede humana se movimentando verticalmente, como se os homens estivessem costurados uns aos outros por cordas invisíveis, mantendo o equilíbrio frágil entre o esforço e o risco. A composição tem algo de ritual coletivo, onde o movimento é repetido infinitamente. Mas também há um caos controlado, uma tensão quase insuportável. Os corpos se tocam, se empurram, se apoiam. O abismo é tão presente quanto os homens. Ambos são protagonistas. Essa é uma imagem de desespero e solidariedade, de coragem silenciosa, de resistência esculpida na lama. É também uma metáfora crua da condição humana diante da desigualdade e da promessa de riqueza a qualquer custo. Mais uma vez, Salgado nos oferece uma visão não apenas documental, mas profundamente simbólica, onde o barro é carne, o gesto é linguagem e a escalada é existência.